só o sol se pôr. Pra que chorar se existe amor? A questão é só de dar, a questão é só de dor. Não pode nunca mais dizer. Pra que chorar? Pra que sofrer? Se há sempre um novo amor, cada novo amanhecer. Pra que chorar? Pra que sofrer? Se há sempre um novo amor, cada novo amanhecer. Só o sol se pôr. Pra que chorar se existe amor? A questão é só de dar, a questão é só de dor. Quem não chorou, quem não se lastimou, não pode nunca mais dizer. Pra que chorar, pra que sofrer, se há sempre um novo amor, cada novo amanhecer. Pra que chorar, pra que sofrer, se há sempre um novo amor.